Esta é a ZYJ 222, 1270 kHz, 5000 watts de potência. Música, esporte, notícia, entretenimento, a sua participação. Rádio Guairacá de Mandaguari, a rádio da família. A rádio mais forte do seu rádio. 5 mil watts. Com sabor e aroma marcantes, o Café Cocari é cuidadosamente selecionado para trazer energia a todos que apreciam um bom café. Para começar bem o dia ou juntar-se à mesa com a família, nada melhor que um café com a tradição do cooperativismo e o sabor inconfundível que você já conhece. Você encontra o Café Cocari nas unidades da cooperativa e nos melhores supermercados da região. Cocari, sempre ao lado das famílias do agro. O Natal que você quer está aqui. Natal com mais carinho, calor, sorriso, amor. E com muito mais facilidade. O carnezinho das Lojas 100 oferece a todos a chance de conquistar, de realizar sonhos, de uma vida melhor e muito mais confortável. O Natal que você quer está aqui nas Lojas 100. Natal que a gente faz para você. O escapamento do seu carro quebrou, furou, está barulhento. Não é problema. Leve seu carro no Escapamentos Manquini. Lá você vai encontrar uma equipe de profissionais com longa data de experiência em soldas, consertos em geral e troca por novo. Você vai encontrar toda a linha de escapamento original e esportivo com colocação gratuita. E mais, radiadores, engates para veículos, amortecedores, extintores, macacos hidráulicos, novos e remanufaturados. Serviço de soldas em tanque de combustível, radiadores e todo tipo de material. Escapamentos Manquini, do amigo Zé Manquini. Aceitamos todos os cartões de crédito. Escapamentos Manquini, Rua João Ernesto Ferreira, 2166, atrás do posto Ipiranga, do amigo Arildo, antigo posto Texaco. Casa da Lingerie, toda linha moda íntima, masculina e feminina. Produtos para torná-la mais bonita e atraente. E se você quer dar uma apimentada em seu relacionamento, confira também o nosso departamento de sex shop. Casa da Lingerie, na Avenida Amazonas, bem no centro de Mandaguari. Fone 3233-0814. Para nós, café é coisa séria. Produzido em uma região ideal para o cultivo de café de qualidade, nosso produto conta com um segredo especial. O trabalho em família. Trabalhando juntos, caprichamos em cada detalhe para levar a você um produto de excelência. Experimente você também o café que a cada dia tem conquistado mais admiradores. Café Bela Esperança. Da nossa família para a sua. Esse programa é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Alexandre Vrena apresenta Saúde no Ar. Oferecimento Flora em Vida, a marca da longevidade. Drogaria Bom Preço, sempre o melhor preço. E Clínica de Saúde e Estética Mantaguari. Programa Saúde no Ar. São 6:20 agora, 6:20. Estamos chegando com o nosso Saúde no Ar para você, aqui pelas ondas da 1270 Rádio Guaracá. Muito bom dia para você que está aí ligado com a gente, você que está com o radião ligado já acompanhando, você que está chegando agora também, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora, muita música, sua participação, dicas de saúde e muito mais. Drogaria Bom Preço oferece o programa Saúde no Ar. Na manhã do seu rádio, Alexandre Vrena apresenta Saúde no Ar pela Rádio Guaracá. 6:25.